O olival e a floresta arderam 100%. Ardeu tudo. Tudo o que era da sua propriedade ardeu? Tudo. O prejuízo consegue estimar? Não consigo estimar, mas muitas centenas de milhares de euros. E esta era a sua atividade? A minha atividade, tenho um lagar de azeite em que o investimento rondou os 2 milhões de euros, não tenho matéria-prima e, portanto, não sei qual vai ser o futuro. Que área que tinha de olival? De olival tinha 30 hectares. E a azeitona também se perdeu neste fogo? Perdeu a azeitona deste ano e perdeu a azeitona dos próximos 10 anos. Se eventualmente replantar os olivais, só daqui a 10 anos é que voltarei a ter azeitona. Também está aqui ao lado de todas estas vítimas, no sentido de conseguirem o maior apoio possível, certamente, para se reerguerem. É isso que espera? Espera reerguer-se? Espera voltar a replantar as suas propriedades? O que é que pretende fazer? Ainda é cedo, portanto eu ponho em cima da mesa qualquer possibilidade. Quer retomar a replantação de todos os olivais, da floresta. Penso mesmo abandonar a área, portanto eu tinha cerca de 70 hectares de floresta, toda a floresta certificada, mas muito sinceramente a floresta é para abandonar. E quanto aos apoios que estão a ser falados no apoio à agricultura, são manifestamente insuficientes? Com os apoios que estão em cima da mesa, vai ser o abandono total. Esta era a sua atividade principal e dava também trabalho a outras pessoas? Colaboradores? Tinha colaboradores durante a campanha, durante 3 meses. Tinha, sazonal? Que era sazonal, tinha 12 funcionários. Portanto, este ano estou a laborar com apenas com 5 funcionários, porque vai ser uma campanha muito, muito pequena. Portanto, não sei qual vai ser o futuro. Muito desanimado.